Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Deca Drop de notícia. Hoje repercutindo ali, nós estamos na véspera de um clássico pela semifinal do Campeonato Mineiro, né? Bom, primeiro trazer um pouquinho. Teve uma coletiva do Éder essa semana, que foi bem legal, que ele trouxe um pouquinho da expectativa e da visão do elenco, da concentração do elenco para esses jogos, né? Não vou abrir aspas para ele aqui. Teremos um duelo muito forte contra um grande adversário, mas precisamos nos concentrar e mostrar nosso futebol dentro de campo. Além disso, temos um confronto importante pela Copa do Brasil, eliminatório, e jogaremos diante do nosso torcedor. E que eu trouxe isso? Porque a América tem você vai ter uma semana bem corrida, né? A gente já teve isso recentemente na semana do clássico contra o Atlético, teve um clássico, depois viajou para Tocantins, depois voltou para o jogo da Tombense. E a gente joga amanhã, dia 11, contra o Cruzeiro, lá em Sete Lagoas. Tudo bem que dessa vez não tem a questão da viagem, né? Mas a gente já joga depois, no dia 14, contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil. E depois, já na outra semana, no dia 18 ou 19, ainda vai confirmar, vai ter outro jogo de volta contra o Cruzeiro também no Campeonato Mineiro. Então vai ser uma semana que vai ser preciso bastante concentração para os atletas estarem inteiros para as partidas e a gente conseguir avançar nas duas competições, né? Ele elogiou o elenco, falou que nós temos um bom elenco, um grande treinador e vamos trabalhar durante a semana para fazer grandes partidos e conquistar os resultados positivos. É isso que a gente espera também. Para a escalação, a gente tem duas situações, né? Primeiro, o Nino Paraíba, ele volta de suspensão, então ele pode entrar no lugar do Arthur. Eu, pessoalmente, prefiro que o Arthur continue como titular. Eu acho que ele está bem. Tudo bem que é um clássico, mas eu acho que ele já foi testado. Eu acho que entre ele e o Nino Paraíba não tem mostrado ser assim um super lateral que justifique também a titularidade no lugar do Arthur. Eu daria uma arriscada um pouco por ser jovem, mas eu tentaria manteria o Arthur de titular para essa partida. Mas vamos ver como é que vai ser a visão do Wagner Mancini. E o Nicolas provavelmente vai assumir também a condição de titular, ele que vem sendo titular ao longo da temporada e está muito bem também. No ataque, é possível, pelas partidas recentes, que o Wellington Paulista possa ser que comande o ataque ali no time titular, né? Ele, pelo menos, quando entrou, ele tem entrado, tem sido mais efetivo que o nosso boi bandido, né? E a gente vai ter o retorno do Matheus Gonçalves e do Mikael, mais Matheus Gonçalves, se Deus quiser, continua no banco de reserva, porque a princípio não mostrou nada ainda. E o Mikael dificilmente vai estrear como titular no clássico, apesar de gerar uma expectativa na torcida, porque já fez uma boa temporada relativamente recente pelo Sport, depois teve duas passagens não tão boas ali pela Itália, pelo Inter. Então vamos ver, né? A torcida do Cruzeiro está muito empolgada para esse jogo, já foram vendidos mais de 18 mil ingressos, então muito provavelmente teremos ali uma Arena do Jacaré lotada para essa partida. E para a torcida do América, a venda vai ser somente física e na loja do Boulevard, né? Não vai ter venda no estádio ou no site, algum outro lugar. A venda é só no ingresso físico no Boulevard Shopping. E para esse jogo também, eu não sei ainda, não tenho informações de como que estão esses ingressos. Mas os 350 primeiros sócios que comparecerem à loja oficial e apresentar sua carteirinha e estejam adimplentes vão poder retirar gratuitamente esse ingresso. Então é um incentivo a mais para o torcedor que deseja acompanhar essa partida lá em Sete Lagoas contra o Caio Buloso, né? Ou Centavos Celestes, como preferirem. Então, além disso, além de ter o ingresso gratuito, temos pelo menos duas caravanas. Então, tem duas caravanas de torcidas organizadas, tem da Barra Una, tem da Vacoelhada. Então, fiquem atentos às redes sociais que tem ônibus saindo. Então, para facilitar a ida, você ir com mais torcedores, acaba que você vai com um pouco mais de segurança ali, que vai estar com mais gente com você. E no site do América também disponibilizou quais são os seus locais de entrada e tudo. Então, é importante ficar atento porque é um estádio. Apesar de ser perto, não é exatamente Belo Horizonte, foge um pouco do costume de jogar no, na Arena Independência, né? Mas é isso então, esperando um resultado positivo. Eu acho que o Cruzeiro não tem feito lá boas partidas, ele avançou aos trancos e barrancos. Clássico meio que equilibra as coisas, né? Então não é como se fosse um jogo fácil também, mas o América tem totais condições de avançar para a final do Campeonato Mineiro, e para isso é muito importante fazer uma primeira boa partida, já começar com uma vitória, por exemplo, porque como avançamos na frente do Cruzeiro, a gente tem a vantagem do empate de resultados a gente avançar, né? Então se o América ganha o primeiro por 1-0 e perde o segundo por 1-0, por exemplo, a gente avança para a final. É importante estrear com o pé direito, até para dar uma tranquilidade, para não ir muito pressionado para o jogo na Copa do Brasil também contra o Santa Cruz no dia 14. Então é isso, pessoal. Se acham que valem, compartilhem com um amigo americano, compartilhem em grupos americanos, que é um conteúdo do Decadentes de americano para americano aqui. Beleza? Um abraço, vamos torcer. Semana que vem estamos de volta para falar da vitória, se Deus quiser, contra o Cruzeiro no final de semana. Um abraço, pessoal.